Alô, bom dia, PAN 3171, não sei se tem informação delta. Bom dia, autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da 10, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva, Vietas, 10, Taubaté. Transponder 5410, controle 160, decimal 8. Autorizado 320 para Guarulhos, da El, Leda, Mótiva, decola da 10, com curva pela direita, Opezolo 1, Taubaté, 5410 é o transponder, 1208, o controle, tá 3171. 3171, rota Opezolo 10, tá Taubaté. Opezolo 10, Taubaté, tá 3171. Salvador, Gol 229, Gate 7, puxa 2 acionar. O azul Alfa e a Índia, confirme a posição no momento. Fala Salvador, azul Alfa e a Índia, forma todo mundo de volta, obrigado. Bom dia, Gol 1229 está autorizado em início do pushback, rebaixo pronto para o ataque. Pois acho que é ataque 229. Salvador 229, parecer contato, PAB 185 a bordo, 85, 3 horas e 40, Galeão. Uno 229, táxi autorizado via Fátio Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste 10, 12, um bom voo. Autorizado táxi via Fátio Índia, passando 0895, 1012, 229, bom TV. Chamei minha B51, autorizado direto Mótiva. Direto Monte, meu amigo. Salvador, bom dia, Bono 229, pode esperar, Bono 0, pronto. Bono 229, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão na 0, vento 20 graus, 2 nós. Autorizado a alinhar e decolar, Bono 0, Bono 229. Chama o centro Recife frequência 133.925, alterna 133.895. 229, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída da El, submantenha nível de voo 360. Paro 360 na Tael, voo 229. Juno 71 para o tanque, 229 agora, está alternando o Galeão, está com 3 horas e 40 de autonomia. Juno 71 autorizado o táxi via parte, toque de Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1012, um bom voo. 012, táxi de Índia, ponto de espera, 295. Luna 229, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. 3325, 3395, bom dia. Bom dia, bom voo. Salvador, uma bom dia da 3071, pode esperar a próxima. 3071, bom dia, autorizado o alinhado decolar, pista 1-0, vento 4-0 graus, 2 nós. Obrigado, decolar, da 3071. 171 no decolar 51, no chame o controle, 120 decolar 8 no voo. 208, vá. Salvador, bom dia, 3171. Então, 3171, bom dia, contatar a dona decolagem, via saída da EL, submantenha nível de voo 320. Via da EL, 320, da 3171. 3171, chama o centro Recife, frequência 133.925, alterna 133.95. Tem 597 para seguir. 597, acendo identificação, chegada boa, subida para o nível de voo 050, ajuste no 062. Com 9996, via chegada BOF, desça para o nível de voo 060, ajuste no 062. 060, BOF, 060. Federal 9976, acione identificação, via chegada Mares, desça até o nível de voo 070. Ajuste no 012. Mantenha o perfil número 3 na aproximação, federal 9976. Bem-vindo, prossiga. Segura da DBT. Federal 9976, informa que está... 3 níveis afastados à direita da Star Mare. Curva à direita, subida Árvore Lefa. Após o Lefa, voa direto ao Tosop, até o Lula 21. Transponder 5436, controle 120, decimal 8. Sente. 9916, reduza para 2309, tráfego que precede 12 horas, 13 milhas, passando 090 para 050, com 230 de grau de speed. 130, 9916. Será 9976, reduza para 2309, número 3, na aproximação. Então, 3597, sem restrições, deixa para 2000 pés, permanece ajuste no 092, autorizado final do procedimento e LS atuado, apitando no 0 para estabilizar. Autoridade, direto à Duna, até 3597. Direto à Duna, 1961, centro da Eco, a disposição é a 9, autorização Galeão, por favor. Voo 1961, bom dia, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leda, Irume, via Pernambuco 857 até Monte. Transponde 5432, controle 120 do sinal 8. Solicitando autorizado Galeão no 360, decola no zero curva direita da AEL e da Irume, da 432, o controle 120, decimal 8, Bono 911. Bono 911, corre até repassando para o pista de estacionamento. Pois era normal, Bono 911. Golau 9976, tem condições de reduzir para 2009? Sim, está autorizado. Golau 9996, deixa para 4 mil pés, permanece ajuste. 12-4-0, 9-9-0. Geral 9-9-7-6, para o nível de voo 050. 050, 225B, chegada BF, desça até o nível de voo 060, ajuste no 013. Via BOF 060, 013. Gol 9996, autorizado direto Duna. Duna 996. Gol 9976, decoração para sequenciamento, curva esquerda, crua 1. 010, limitado pelo localizador. 0020, limitado pelo localizador, na O 9996, deixa para 2 mil pés, autorizado sinal de procedimento LS X-Ray, aproximando 0, está estabilizado. 2012, semana estabilizada X-Ray 9996. Será o 9976, deixa até 3 mil pés. 3.997. Estabilizou até 3597. Está 3597, completo sinal de procedimento, emitor Salvador, frequência 118.95. 295. Salvador, bom dia, 3597. 357, Moji, autorizado, pouso, pistão na zero, vento calmo. Nível pouso, vento calmo, 357. Federal 9976, curva direita pro 055, aguarde o último vetor para o localizador. Segura 9 guardando as críticas de solo. Será que se rebocada está através do 8 para início do acionamento? Voo 1961, na reparte pronto para o ataque. Tente autorizado o push, que é o através do 8 para acionamento, chamando a ataque do 961. Recepcione ao final, avistando o voo 99 no meio. 99 no meio, completa com a torre em 198 no sinal 95. 895, obrigado, até decolar. 99 no meio da Gol na final. 99 no meio, bom dia, continue a aproximação, as pista livre, ajuste a 013. 23, aguardando. Então 3517, solos 17, direita 121, decimal, né? Nove, nove, um, no meio, autorizado, pouso, pista 10, vento 010 graus, 03 nós. Vive pouso, voo 99 no meio. Alemanha 225, desça para 2.000 pés, autorizando a aliança, reporta na final e redução para 200 nós. Descendo para 2.000, autorizando a ILS, reportará na final, será que é 2.000. Segurão 9976, desça para 2.000 pés, autorizando o procedimento. Desça para 2.000 pés. abraço. Juliette 24, da 3507. Confira. Ingressa na Juliette, ponte 04. Ponte 4. Verão 9976, bom dia, continua a aproximação, lá de pista livre, ajuste 9013. Continua a vaga na pista livre, 9976. Nós vamos na meia, sala de 20, direita 121, decimal 1. Voo 1961, 1176, bordo, Campinas, 3 horas e 40. Voo 861, táxi autorizado via Apache, Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, altímetro 1031, bom voo. Autorizado via Apache, Índia, ponto de espera da 0295. 1093. 99-16, táxi autorizado via Pátio, Índia, Platão. Alfa Juliette, ponte 09, observando a aeronave da companhia, taxiando para o ponto de espera. Gente, Alfa Juliette, 09, observando a aeronave da empresa. 1999. 76 copiou? Copiou, tem livre posto no 909976. Afirma. Bom dia, o gol 1961, pode esperar dar uma já. 1961, bom dia, autorizado, Alero, mantém pistão 0. E mantendo 0, gol 1961. Geral 9976, são os 24, direita 121, decimal 1. Você viu o 9976? Uno 961, autorizado a decolagem, pista 10, vento 010 graus, 3 nós. Autorizado a decolagem, pista 10, Uno 961. General 9976, bom dia, táxi de Alfa, quilo 43, posição indicada 5 Romeu, atente ao sinalizador. Alfa, quilo 43, 5 Romeu, sinalizador, velocidade 9, 5, bom dia, continua a aproximação, lá de pista livre, ajuste no 0, no 3. 2, 5. É 225, autorizado pouso, pista 10, vento 0, 10 graus, 3 nós. Autorizado pouso, excelente, 225. Lua 1961, decolar 226, chama o controle, 120, 28. 208, bom dia. Valeu, bom dia, Lua 1961, da El, 1300 pés. Decola da pista 10, curva direita. Subida da El, Leda, Mótiva, via Aperzulo 1-0, Fugazi, Aperzulo 1-6, após conforme. Transponder 5402, controle 120, decimal 8. Oscar Raul Charlie, após o Aperzulo 1-0, Papá, Uniforme, Bravo, Alfa, Vitor, Cubagi. Correto, você quer ver? Treinamento e táxi, controle 1-1-9-95, ajuste no 0-3, um bom voo. Chama 225, Soge 28, direita 121, décima 1. 225, bom dia, tá autorizado via Alfa Juliette, ponte 62. Rivers Edition from Florida Taxis, departure 0-0. Número 961, chama Recife, número 3325, alterna 1-3395. 3325, 3395, bom dia, 961.